déhire, ne désire jamais de se lencher véu. E meu inferno é o céu pra quem não sente culpa de nada. Se não for valeu, se já for adeus, dia amanheceu. Levante as mãos para os céus e agradeça se um dia encontrar um amor, um lugar pra sonhar, pra que a dor possa sempre mostrar algo de bom. Meu amor é teu, meu desejo é meu, teu silêncio é um véu. E meu inferno é o céu pra quem não sente culpa de nada. Se não for valer, se já for adeus, dia amanheceu. Levante as mãos para os céus e agradeça se um dia encontrar um amor, pra sonhar, pra que a dor possa sempre mostrar algo de bom. Fácil viver.